coração vai se encontrar. Toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. O planeta Terra no futuro. Numa era dominada pelo desespero e pela devastação total, apenas Trunks lutava para destruir o inimigo. Chegou o vosso fim. Triste desfecho para uma orgulhosa raça de guerreiros como a vossa, mas termina aqui. Desaparece daqui. Raio mágico! Ferido, Trunks consegue recuperar a máquina do tempo e viajar até ao passado. Para onde é que ele fugiu? Onde é que ele está? Eu juro que vou aproveitar esta energia para a viagem de ida, ao máximo. De volta ao presente, 17 anos depois, Trunks recupera a consciência e dá de caras com... Hã? Uma mensagem do futuro, a chegada do Son Goku negro. O que é que se passa, Trunks? Tu estás maluco? Maldito sejas! Mas o que raio é que tu estás a fazer? Mas, Son Goku, tu estás mesmo vivo, Son Goku? Eu pensei que o céu tinha... Sim, muita coisa aconteceu, mas eu estou vivinho e bem vivo, Trunks. Son Goku, eu peço imensa desculpa por te ter atacado. Foi uma grande surpresa. Há muitos anos que nós não nos víamos. Ouve lá, oh Trunks, o que é que tu estás aqui a fazer? Mãe... Isto é um escândalo! Um segredo de família bem guardado. Um escândalo daqueles de novela. Mãe. O que é que se passa, Trunks? Porquê é que vieste até cá? Então, miúdo. Ouve lá, tu por acaso também não te chamas Trunks? Eu já percebi tudo. Brincaram com a viagem no tempo. Como é que é? Eu realmente consegui chegar ao passado. Minha mãe. Então, e agora? Estás mais calmo? Sim, eu agora estou bem. Meu pai... Mas que história mais complicada! Só pode ser o filho ilegítimo. O dinheiro que podemos ganhar com este segredo! Ouçam lá uma coisa! Não veem que estou a deixar o miúdo traumatizado? Não! Este miúdo chama-se Trunks. E este também se chama Trunks. Mãe, pai, dois Trunks. Isto é melhor do que estar em casa a ver a novela! Estejam, mas é caladinhos! Ainda não perceberam que eles são meus filhos e do Vegeta? Este Trunks do futuro é a versão adulta do Trunks miúdo! Eu sabia! Isso quer dizer... que sou a mesma pessoa! Mas aquele rapaz... sou eu no futuro? É um prazer conhecer-te. Igualmente. Hã? Aqui não precisas de andar armado. Sinto-me mais tranquilo quando a tenho comigo, pai. Percebido. Uma máquina do tempo! Eu nem posso acreditar. Gostava de andar nela. Para ser sincera, esta máquina do tempo é um dos nossos produtos. É uma das minhas invenções. Não acham incrível? É mesmo real? A primeira vez que eu visitei o passado, tu não passavas de um bebezinho, sabias? Hã? Lá, isso é verdade. Isto está a ficar cada vez mais interessante. Só de pensar que a máquina do tempo existe mesmo. Nunca pensei que um mortal conseguisse construir uma coisa destas. Já me levas mais a sério agora? Estou de veras impressionado, amiga. Mas manipular o tempo para regressar ao passado é um crime muito grave. Se não sabiam, passam a saber, fofinhos. Hã? Hã? O que é que se passa aqui? Por muito que eu vasculhe o planeta, não consigo sentir a energia daquele rapaz. Onde é que tu te meteste, Trunks? Ele estava à minha frente e desapareceu de repente. Precisamente neste lugar. O Anel do Tempo. O que é isto? Eu vou explicar-vos, meus queridos. Manipular o tempo e andar a passear do passado para o futuro é um crime muito grave. O tempo flui numa única direção. Se viajares na direção contrária para o passado, colher uma simples flor pode ter um efeito devastador nos acontecimentos seguintes. Uma cidade pode mudar e uma civilização pode modificar-se completamente. Na pior das hipóteses, a manipulação do tempo pode levar à completa destruição de um planeta. Mas eu percebo que é muito grave mexer com o tempo. Ainda bem, porque até os deuses estão proibidos de manipular o tempo como bem lhes dá na gana. Isso é verdade. Deuses? Eles são deuses e costumam visitar a Terra. Hã? O que vocês mereciam era que eu destruísse o vosso planeta. Destruir? Para de dizer disparates! Embora tenha sido eu a construir esta máquina, isso só vai acontecer no futuro. O que vai dar ao mesmo? O que é que estás a querer dizer? Por favor, mãe, é um prazer conhecê-lo, Senhor Deus. Oh, filha, o Deus é ele, não sou eu. Ele é apenas um Deus da destruição. E eu sou apenas o seu fiel companheiro. Eu era capaz de jurar que tu eras o Deus. Senhor Deus, verdadeiro Deus, a culpa não é da minha mãe. Eu juro, o culpado disto tudo sou eu. Vá lá, não te chateies muito, Bills. Esquece lá isso, vá. Ha. O que é que estás a pensar fazer, Bills? Deixa cá ver. O que é que eu posso fazer? Já sei. Deem-me alguma coisa deliciosa que eu nunca tenha provado e eu não destruo o vosso planeta. Tive uma ideia! É que eu trago sempre comigo umas salsichas de peixe. O que é esta coisa? Cor de rosinha! Que delícia! Salsicha saborosa! As nossas vidas dependem de salsichas de peixe? Isto é inacreditável! Vá, também tenho para vocês! Delícia! Isto faz-me lembrar os treinos com o Tartaruga Genial. O Son Goku também falou nisso. Sim, suávamos imenso. Olá, trago novidades, olá. Acredito. O que é que se passa? Aconteceu alguma coisa ao Son Goku? Apareceu uma máquina do tempo. Apareceu uma máquina do tempo? Oh, miúdo, só pode ser o Trunks. Oh. Sim, parece que há um grande corrupio para os lados da Bulma. O meu pai e o Vegeta também lá estão. Temos mesmo de ir ver o que se passa. Só pode ter acontecido alguma coisa no futuro. É melhor irmos lá, Satã. Até logo. Esperem por mim. Nem pensas. Tu ainda não acabaste de estudar, Sangoten. Mas pode estar para acontecer alguma coisa. O teu teste é mais importante do que outra coisa. A minha versão do futuro era inteligente. Esta máquina usa uma tecnologia que eu não conheço. Como é possível tu não conheceres? Já experimentaste isto? Tu não estás a pensar em usar a máquina do tempo, pois não? Eu nunca. Uma vez perdi sem Zeni. Se eu pudesse voltar atrás para os recuperar... Que avarento! Até podes tentar, mas não vais a lado nenhum. Porquê? Não vais a lado nenhum sem combustível. Estás a querer dizer que o Trunks grandalhão não pode voltar ao futuro? Ai, coitadinho. Tu não podes fazer nada. Mesmo que eu quisesse, eu não percebo como é que isto funciona. Eu quero entrar na minha cabeça do futuro. O que é isto? Poderá ser... Anotações feitas por mim. O que é que aconteceu no futuro, Trunks? O Bubu voltou a aparecer. Nada disso. Tentaram fazer reaparecer o Bubu. Foi um combate extremamente difícil, mas o Deus Supremo deu-me instruções sobre como derrotá-los. Eu consegui derrotar o Dabla e o Babidi e consegui impedir que o Bubu aparecesse. Mas pouco tempo depois, surgiu um inimigo ainda mais terrível. E como é esse inimigo? Eu peço imensa desculpa pelo que aconteceu há pouco, por te ter tentado atacar assim do nada. Ah, então, isso já passou. Não, é que eu pensei que eu não tinha viajado no tempo e que ele estava mesmo aqui à minha frente, Son Goku. Hã? À tua frente? O que estás a tentar dizer? O inimigo... que veio destruir a Terra é igual. O quê? Era eu? Quer dizer que o inimigo se apresenta como Son Goku e é a cara chapada deste cachalote? Sim, é isso mesmo. Por esta é que eu não estava mesmo à espera. Ele tem umas vestes negras e nós chamamos-lo Son Goku Negro ou Son Goku Black. Mas que raio? Então, esse tipo tem mais estilo do que eu. Son Goku Negro? Mas que nome mais piroso é esse? Foi a tua versão do futuro que o inventou, mãe. Posso ter sido eu a inventá-lo, mas não estava em mim. Sim, tu tens razão. Um dia, ele apareceu no planeta Terra e fez-nos uma ameaça terrível. Disse que estava ali para destruir toda a população da Terra em nome da justiça. Ele também disse que já tinha destruído muitos povos de outros planetas. Há um ano que eu ando a tentar destruí-lo, mas sem sucesso. E a minha mãe do futuro estava a ajudar-me. Mas antes de vir para o passado, ele encontrou aí e... Hã? Hã? Eu... E então, em vez de ficares a lutar, resolves fugir para o passado? Meu pai! Não sejas tão duro com ele, Vegeta! Tu não te metas nisto! Tu estás a dizer que um guerreiro do espaço virou as costas ao inimigo e fugiu do combate? Estás enganado! Não me venhas com desculpas! As respostas estão todas aqui escritas, Vegeta. Encontrei este caderno na máquina do tempo. É uma mensagem do eu do futuro. A mãe do futuro deixou uma mensagem. Oh. Vejam, este CD tem o software de manutenção. Posso reparar a máquina do tempo e fazer toda a manutenção necessária. E este caderno tem as anotações que eu fiz no futuro. Estão registadas teorias e fórmulas sobre a viagem do tempo que ainda ninguém conseguiu descobrir nesta época. Mas que estranho! Que letra tão feia! Não interessa, desde que eu consiga ler. E além disso, o eu do futuro tem uma mensagem para mim. Eu quero que reabasteças a máquina do tempo, que faças a manutenção e que vocês regressem ao futuro. Se for para destruir o cachalote do futuro, estou pronto para partir. Mas que boa ideia dar uma lição no tipo que tem a mesma cara do que eu. A mãe do futuro disse que isto tinha de resultar. Hã? Que se a máquina do tempo fosse entregue à minha mãe do passado, ela saberia o que fazer para regressarmos ao futuro. Não te preocupes, Trunks. Eu vou até ao futuro. Ouve lá, pá. Ninguém vai dar cabo do cachalote sem mim. Para com isso. Rapazes, contem comigo. Vamos até ao futuro para vingar o que me aconteceu. Esta gente ainda não perceberam como é perigoso manipular o tempo. Tens razão. Isto é delicioso. Oh, pois é. Vamos, Trunks, eu quero que tu lutes comigo. Eu tenho de perceber qual é o nível de energia desse Son Goku negro. Eu vou-te mostrar. Muito obrigado. O grande poder do super guerreiro. Vamos a isso. Que força! Que máximo! Isto pode ser um problema. Eles continuam assim e vão destruir tudo o que está à volta. Pronto, assim já não chateiam ninguém. Vamos, estou à espera, Trunks. Sim. Força aí, versão do futuro. Ele está a dificultar a vida ao Son Goku. Esse guerreiro só tem esta força? Não. Não é o suficiente contra ele. Ele aumenta o nível da energia à medida que eu luto contra ele. Ora, muito bem. E assim, já chega? E o Mega Guerreiro, Trunks, achas que chega contra ele? Impressionante! Tu ultrapassaste o nível de Super Guerreiro para o Mega Guerreiro tão depressa! Eu não esperava menos, Son Goku! Eu também vou atingir o meu máximo! Mostra-me o que tu vales realmente! Aquele miúdo até que tem uma grande técnica! Sim, mas parece que nem ele consegue derrotar esse tal de Guerreiro Negro. Ele conseguiu travar o meu ataque apenas com os dedos? Tu estás bem, Trunks? Sim. O que é que se passa, Trunks? É formidável, Trunks. Tu melhoraste imenso desde a última vez que nós nos encontramos. Muito obrigado, Son Goku. Mas eu... Ele é muito mais forte, não é verdade? Estão empatados. Não. Ele é um pouco mais forte. Tanto melhor. Hã? Vai ser interessante lutar contra esse guerreiro negro, não achas, Trunks? Son Goku. Não te vi há imenso tempo, Trunks. Ah, olha o Satan e o Krillin. Olá, então. Está tudo em cima? Trunks, ouve lá. Aconteceu alguma coisa no futuro? Sim. Na verdade... Mas que lugar é este? O Guerreiro Negro! Trunks, afinal tu estás aqui. Olha o Son Goku. És tu o Guerreiro Negro? Sou eu, o Son Goku. Então este é o Guerreiro Negro. Ele é mesmo minha cara chapada. Como é que ele conseguiu chegar aqui? Eu não estou a perceber nada. Mas eu acho que eu vou testá-lo para ver se tem tanta força como eu. No próximo episódio de Dragon Ball Super, Son Goku contra o Guerreiro Negro. O caminho para um futuro desconhecido. Não percam o próximo episódio. Porque nós também não.